Felipinha do Sorocaba. Você vai tocar nos paredões, diferente das iguais. Escuta o que eu vou falar. Dessa vez vai me escutar. Como por esquecer do nosso juramento? Você me iludiu demais, levou toda a minha paz. Você me fez acabar um relacionamento. E hoje eu tô cheio de saudade, cheio de raiva, cheio de vontade. Eu não sei como é que eu pude ter essa coragem de largar por aventura uma família, uma cidade. O que eu fiz foi pecado, e eu e muita gente saiu machucado. Se eu te conheço bem, sua nova vítima tá com você do lado. Mais uma membra sua coleção de otários, que vai cair naquele golpe que só você quem faz. Sua nova vítima tá com você do lado. Mais uma membra sua coleção de otários, que vai cair naquele golpe que só você quem faz. Que é gostoso demais. Tá tocando um paredão no seu coração, viu? Em nome da minha top eventos, alô Salzinho, alô Rui, alô Giovanni Guedes. E hoje eu tô cheio de saudade, cheio de raiva, cheio de vontade. Eu não sei como é que eu pude ter essa coragem de largar por aventura uma família, uma cidade. O que eu fiz foi pecado, eu e muita gente saiu machucado. Se eu te conheço bem, sua nova vítima tá com você do lado. Mais uma membra sua coleção de otários, que vai cair naquele golpe. Faz que é gostoso demais. Sua nova vítima tá com você do lado. Mais uma membra sua coleção de otários, que vai cair naquele golpe. E só você quem faz.